Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde na Band News FM, todas as segundas e quartas-feiras. Hoje, o médico convidado é o professor da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, Dr. Cláudio Costa. Obrigada por atender a reportagem, doutor. Pois não, eu também agradeço a oportunidade de esclarecer algumas questões ligadas à minha área. Doutor, hoje nós vamos falar sobre acumuladores. Nós recebemos muitas mensagens e muitas perguntas sobre isso. Acho que é um fato que tem chamado muita atenção nos últimos tempos, em virtude de várias reportagens que acabaram sendo colocadas no ar. Primeiro, vamos começar explicando para o ouvinte Band News o que é um acumulador, doutor? Olha, na área da psiquiatria, a gente chama de acumulador um quadro psiquiátrico caracterizado por uma compulsão, que é uma força irresistível que as pessoas podem ter para acumular objetos que às vezes podem supor que serão úteis em algum momento, às vezes são absolutamente inúteis, e essa acumulação vai se tornando tão frequente e compulsiva que pode chegar a ocupar espaços na casa da pessoa, ocupar até mesmo um terreno inteiro, de objetos que não terão serventia nenhuma. Doutor, essas pessoas, elas dão algum sinal? Quer dizer, antes de chegar nesse extremo que a gente está falando, já ter essa categoria acumulador, elas dão algum tipo de sinal que é possível a gente perceber uma alteração? Olha, eu acho que elas dão um sinal. Só que esse comportamento, que a gente pode pensar, então esse aqui seria um acumulador, geralmente eles sinais são entendidos como sinais a posteriori, né? Depois que a gente faz o diagnóstico, que se constata que a pessoa se tornou acumuladora. Por exemplo, digamos que uma pessoa gosta de colecionar objetos, né? Que é muito comum, né? Um colecionador de tampinha de garrafa, ou um colecionador de quadros, ou um colecionador de selos, todos esses se relacionam de uma forma especial com o objeto de sua coleção. Entretanto, né? Ao contrário do acumulador, eles têm uma certa lógica, têm uma ordem, têm algum espaço reservado para acumular esse objeto da sua coleção. Eles costumam selecionar muito bem os objetos. Eles têm uma racionalidade na coleção. Enquanto que os acumuladores, a partir de um certo momento, eles não têm a menor racionalidade. É tudo aquilo que ou pode ser útil ou simplesmente algo que ele pega até no lixo. Né? E então é um quadro diferente. Eventualmente, existem outros componentes, por exemplo, estatisticamente, quando se vão analisar as pessoas acumuladoras, compulsivas, às vezes são pessoas que têm já algum tipo de demência, por exemplo, um princípio de demência frontal, né, que possa levar a um distúrbio da inteligência, né, e da compreensão das coisas. A pessoa pode ter uma depressão, uma solidão muito peculiar, vão se isolando do mundo. Existem casos na literatura relatados de pessoas que às vezes morrem soterrados pelos próprios objetos acumulados. Isso aconteceu na Inglaterra há pouco tempo. Eu mesmo tive um caso de uma pessoa, que era um senhor, que era um mecânico, e ele foi acumulando primeiro peças, carro inúteis, né? Daí ele passou a ficando um pouco mais idoso, passou a colecionar ou acumular objetos que ele pegava no lixo, tudo que podia ser útil de alguma forma, um pedaço de madeira, uma lata vazia, né, uma lâmpada queimada, fios, etc. E ele encheu a casa dele disso, a ponto da família não poder morar mais lá. E o tratamento, doutor? Olha, vai depender muito da comorbidade, se houver, se a gente conseguir diagnosticar, né, do conteúdo explicativo que a pessoa dá para a sua necessidade de acumular as coisas, da idade da pessoa. Como eu disse, um dos quadros mais comuns são de pessoas mais isoladas, depressivas, às vezes até meio paranoicas, né, que têm medo do mundo, que acham que são perseguidas ou que todo mundo, todas as pessoas são contra ela. Então essa pessoa acaba se fechando no mundo, descuidam de si mesmas, acabam ficando até sem cuidados pessoais de higiene, ficam sujeitas a problemas de saúde, com pneumonias, com infecções. Geralmente as mortes ocorrem por causa disso. que essas pessoas podem ser tratadas e devem ser tratadas com medicamentos, né, que são da ordem dos antipsicóticos, eventualmente antidepressivos. Coluna Espaço Saúde, hoje o nosso convidado foi o professor de pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, Dr. Cláudio Costa. Muito obrigada, doutor. De nada, estamos à disposição e agradeço também poder participar desse programa.